www.andressedesmoral.com.br. Preste atenção, meu povão, que vai começar a quebradeira. Preste atenção, meu povão, que vai começar a quebradeira. Essa é a hora. Quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra, quebra. Muitas palmas, você que está em casa, para essa banda aqui. Tem que respeitar, viu?